Big, big, big. Muito axé. Só pra quem merece. Quem faz por onde? Axé, pra torpear um quer. Axé, Deus me protege, eu vou na fé. Axé, qual rap tu quer ouvir, não quer? Então diz pra mim. Axé, axé, axé. Axé, pra torpear um quer. Axé, Deus me protege, eu vou na fé. Axé, qual rap tu quer ouvir, não quer? Então diz pra mim. Axé, axé, axé. Acho que o que eu quero encontrar vou achar lá na Bahia. Muito axé para repor as energias que estavam sendo gastas. De acordo com o tempo que passa no camarim de um trio elétrico, com choque, gata, brede e fumaça, pegando fogo de calor, comendo acarajé, ouvindo o olodum no pelourinho só de rolé. Axé, Bahia, talvez lá pra outubro, pra dar meu papo de futuro, contar minha experiência, passar um axé carioca e receber um axé do bom em troca. E até quem sabe confirmar o que o rap fala lá de Itacaré. Quero ouvir geral, necessito urgentemente de axé, pra torpear um quer. Axé, Deus me protege, eu vou na fé. Axé, qual rap tu quer ouvir, não quer? Então diz pra mim. Axé, axé, axé. Axé, pra torpear um quer. Axé, Deus me protege, eu vou na fé. Axé, um bom rap tu quer ouvir, não quer? Então diz pra mim. Axé, axé, axé. A luz da lua ilumina a rua, o sol se faz presente, assim a vida continua. Vixe, axé, oxente, caramba, não tem nada de barril, tá cheque, o país do samba, do futebol, do funk, swingado e do choro, da fusão entre os play, das faltas, bandes do morro. Bahia, porta de entrada pra estrangeiro e a varanda de frente pro mar é Rio de Janeiro. Cidade maravilha, os gringos chegam e pira. Pra quem pode rodar de um lado pro outro, é certo que o mundo gira. O tempo passa, a grana não acaba, eles querem conhecer a favela, mas por ela não fazem nada. Isso me entristece, bolado fico, mando um aviso através da rima que eu chego e trafico. Te digo que a saída todos já sabem qual é, é tentar se ajudar dando e recebendo o quê? Axé, pra torpear um quer. Axé, Deus me protege, eu vou na fé. Axé, qual rap tu quer ouvir, não quer? Então diz pra mim. Axé, axé, axé. Axé, pra torpear um quer. Axé, Deus me protege, eu vou na fé. Axé, um bom rap tu quer ouvir, não quer? Então diz pra mim. Axé, axé, axé.